tive em mim o gosto da paz. Minha vida foi demais. Viagem louca, destino ao prazer. Sempre assim, um bem querer. Eu pude me divertir em casos banais por inteiro. Mas quando eu te conheci, encontrei o amor verdadeiro. Um grande amor só passa a ter valor quando enfim os dois atraem. Grande respeito e compreensão quando os ciúmes não vivem mais. Oh baby, te amo. Naveguei dentro de emoções. Eu vi a lua se entregar ao mar. Toquei meus pés no amanhecer entre os anjos e você. Já vi tudo acontecer, milagres tornarem reais. Mas nunca eu vi nada assim quando teus olhos olham pra mim. Um grande amor só passa a ter valor quando enfim os dois atraem. Grande respeito e compreensão quando o ciúme não vive mais. Oh baby, te amo de coração. Já fiz tudo acontecer, milagres tornarem reais. Mas não teus olhos não olham pra mim. Eu pude me divertir em casos banais por inteiro. Mas quando eu te conheci, encontrei o amor.